Quero falar hoje de um enfeite, de um adereço que muitas mulheres usam. Deixa, eu estou olhando para as mulheres agora, vou ver quem está usando. Acho que ali tem algum. Quem está usando pérolas aqui, as mulheres, ou no pescoço, ou num brinco, ou uma pulseira? Aqui tem mais alguém com pérola aí, irmãos? Não é pecado, tá? Ah, lá em cima tem pérolas. E nem vou pedir as pérolas de vocês, não se preocupem. Né? Alguém vai, o pastor vai pedir as joias hoje. Não, só se Deus manda você entregar, eu não peço isso. Jesus falou sobre pérolas, sobre tesouros, sobre joias. E ele disse que existe algo maior, de muito maior valor, do que pérolas e tesouros. Vamos ver essa palavra da Bíblia, e a partir daí, Deus vai falar conosco, Mateus capítulo 13, versículo 44. Mateus 13, 44. E essa palavra que eu vou ler hoje para vocês, irmãos, só tem em Mateus, não tem em Marcos, não tem em Lucas e não tem em João. Outras palavras, às vezes, acontecem nos três ou até quatro evangelhos, mas essa é exclusiva um registro que o Espírito Santo levou Mateus a fazer. Olha o que diz aí. 13,44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra aquele campo. O que o Senhor está falando? Ele falou de tesouros, ele falou de pérolas. Mas acima de tudo ele está falando de algo maior, do reino de Deus. Você conhece alguma coisa sobre pérola? Acho que a gente conhece pouco, ninguém aqui acho que cultiva pérolas, né? Mas a maior pérola do mundo, escute o que eu vou te dizer, se pendurar num brinco da sua orelha, arrebenta a sua orelha. Se você colocá-la no seu anel, cai a sua mão. Não é que você perde a mão, você não consegue segurar. A maior pérola do mundo foi achada 6 kg e 400 gramas. Você ouviu? Olha as pérolas ali, ó. A irmã tem pérola. Elas têm um colar de pérolas, são muitas, de pequenas e pequeno peso. 6 kg e 400. Sabe como é que a pérola se forma? Tem aquelas ostras. E um grão de areia, a ostra no mar, acidentalmente entra. Quando ela se abriu, entrou um grãozinho de areia. E aquilo começa a machucar a ostra. E ela começa a liberar um produto, algo químico dela mesma, a ostra, e vai envolvendo aquele grão de areia para se proteger, para não doer mais na própria ostra. E aquele invólucro, aquele produto que envolve, vai ano a ano aumentando, ano a ano aumentando. E de uma dor na pérola, na dor na ostra, surgem as lindas pérolas. Mas pastor, nós só ouvimos falar de ostras desse tamanhozinho, é normal, né? Essa de 6 kg e 400, a ostra era maior que a circunferência desse vaso aqui em cima, dessa floreira. Era imensa ostra. Existem ostras gigantes. 6 kg e 400. Quanto custa? Quanto vale uma pérola dessa? Ah, nem imagino. Agora, uma princesa, rainha antiga, Cleópatra. Já ouviram falar dela, né? Famosa, dizem que era uma mulher muito bonita. Mas, ao mesmo tempo, uma mulher muito perigosa, basta ler na história. Essa mulher, ela usava uma pérola no valor de 5 milhões de dólares. O pessoal, na época, não tinha dólar, né? Mas tinha o dinheiro da época e, fazendo o câmbio para o dinheiro americano, 5 milhões de dólares. Dá mais ou menos, vamos dizer, vamos arredondar para 10 milhões de reais. Está razoável? Dá para andar com essa joia na rua? Não dá, né, irmãs? Não dá. Mas isso, agora, isso é lá no mundo antigo. E agora, recentemente, aquele homem que foi morto por terrorismo, Bin Laden, todos nós ouvimos falar dele, ele mandou um presente para Saddam Hussein, também já morto. Ele mandou uma pérola para o Saddam Hussein. Uma pérola no valor, agora recentemente, isso poucos anos atrás. Uma pérola que valia 60 milhões de reais. Alô? 60 milhões parece que foi metade do valor de umas grandes das mega cenas, aí não foi? 120 milhões? Eu não jogo, viu, irmãos, mas eu estou informado. Não se preocupe, nós não jogamos essas coisas. 60 milhões, metade do valor da super sonhada mega cena de quem não crê no Senhor, joga naquilo. O Bin Laden presenteou o Saddam Hussein, porque ele estava dizendo, nós queremos ser grandes amigos, então amigos davam pérolas uns aos outros. Pois aqui o Senhor está falando que quando uma pessoa conhece, encontra o reino de Deus, vende tudo que tem e compra aquela grande pérola. O reino de Deus é mais valioso do que tudo. Provavelmente, uma pessoa muito gananciosa, ou até mesmo com valores errados, ela daria tudo para adquirir a pérola mais famosa do mundo. Bom, irmãos, eu devo dizer, eu posso juntar todas as minhas coisas e não dá para comprar a pérola. Alguém conseguiria comprar de 60 milhões que está circulando aí no mundo? A pérola que o Bin Laden deu para o Hussein? Alguém tem 60 milhões aí? Dá para vender tudo? Dá para juntar todas as coisas? Não dá. Pois vejam, aqui diz que um comerciante, ele comercializava pequenas e médias pedras e pérolas, e um dia ele descobriu em tal lugar, tem uma grande pérola, ele vendeu todas as pequenas, vendeu as médias, eu penso que ele vendeu até as coisas de casa, e eu quero comprar, eu quero, e eu vou comprar essa pérola, e comprou. Assim o Senhor diz, quando uma pessoa descobre o reino de Deus, tudo mais é secundário. Tudo fica para segundo plano. As coisas normais da vida. Tem coisas nessa vida, irmãos, que a gente pode dizer, pá, isso aí é uma pérola. Aquela pessoa, aquela amizade que eu fiz, é uma pérola de amizade. Às vezes a gente usa esse termo, não usa? Amizades, vamos chamar, são pérolas. Relacionamentos, amigos, são pérolas. De repente alguém encontra uma esposa, um esposo, e diz, encontrei uma pérola. Uma joia de mulher, uma joia de homem. São pérolas. Talvez alguém de vocês goste de um tipo de esporte. Diz, ah, eu amo aquele esporte. Para mim aquilo é um lazer, aquilo é uma pérola. Ah, eu gosto de ouvir um estilo de música. Aquilo para mim é uma preciosidade. E nós podemos ver, outros gostam de literatura, outros gostam de lazer, ou outros gostam de turismo. Ah, eu amo, para mim é uma pérola, é viajar o mundo. Tudo isso você pode fazer, pode ter. Mas quando você descobre o reino de Deus, tudo isso você deixa, o que eu disse, para o segundo plano. O primeiro plano é o Senhor. É o reino de Deus. Tanto que diz que esse comerciante, quando achou a pérola, ele vendeu tudo o que possuía. Aqui está, meus irmãos. Saber dar o devido valor para o reino de Deus na sua vida. O reino de Deus pode ser achado. E aqui você está vendo que o reino de Deus foi comparado a esse comerciante. Ele estava procurando essa grande pérola. O reino de Deus você pode encontrar sim. Você pode encontrar o Senhor quando você está procurando o Senhor. Quantos de nós nos convertemos, encontramos Jesus, encontramos o reino de Deus, que quer dizer o lugar onde Deus reina. Você estava indo aqui, estava indo lá, Teve gente que estava indo em tudo que é tipo de religião, até religiões malignas, mas elas tinham uma fome dentro de si, uma fome espiritual. Não sabiam. Chegaram a bater em portas erradas. Tem um irmão que participa aqui conosco. Ele se converteu, ele foi mestre na feitiçaria, e ele me contou como que ele entrou na feitiçaria. Ele me disse: pastor, eu sempre fui um homem de bem e sempre quis fazer o bem para as pessoas. E eu queria, dentro de um certo grupo humano, eu queria a partir dali fazer o bem. E aí vi uma placa um dia num lugar, centro de tal coisa, e entrei nesse lugar, porque eu queria lá com aquelas pessoas, não as conhecia, fazer o bem para os outros. Inicialmente ele não percebeu as maldades do lugar. Quando percebeu, aliás, nem foi ele, foi sua esposa que percebeu. Eles já estavam muito fundos naquela religião maligna. E um dia ele, inquieto com aquilo, então, que uma descoberta má, que ele viu que estava num lugar mau, ele entrou num outro ambiente. Um outro ambiente, não sei como é que eu digo, meio cristão. Eu não posso falar tudo. Um outro ambiente meio cristão. Se é meio cristão, é meio não cristão também, tá? Com as práticas que se fazem lá. E lá, encontrou Deus. Aquele toque inicial despertou. Um dia eu estava num sepultamento, dando a palavra, e essa pessoa estava no sepultamento, não me conhecia, eu não a conhecia. E a partir de uma palavra no cemitério, o homem disse: eu quero conhecer essa igreja. Veio para cá, está aqui conosco há muitos e muitos anos. Mas estava procurando Deus, procurando até em lugar errado. Mas estava, porque tinha uma sede espiritual, que todo ser humano tem essa sede espiritual. Mas, em vez de ele encontrar uma pérola, ele encontrou um escorpião lá no outro lugar, lá no primeiro que eu falei, mas ainda bem que percebeu que era um escorpião venenoso. E ele e sua esposa saíram daquele ambiente, conheceram o evangelho, a pérola eles adquiriram. Acho que o testemunho do Schultz nos ajuda nessa noite. Encontrou uma pérola, era uma criança que encontrou uma pérola. Até talvez disseram na época: mas como uma criança não se converte? Ele citou isso aqui. Será uma conversão meio duvidosa? Ah, isso é da cabeça de um menino? Não, Deus se revelou e ele encontrou uma pérola. E não estava procurando pérola, diferente do comerciante da Bíblia. Ele estava indo lá numa reunião de oração chata para chuchu. O que nós descobrimos com o testemunho dele? A reunião pode ser chata como for. Quando Deus quer uma pessoa, Deus chama, Deus fisga. E o Senhor se revelou. Agora, outra passagem bíblica, vocês viram, irmãos? A outra que nós citamos aqui, o reino é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, esconde, compra aquela terra, e aí o tesouro é dele. Se o comerciante de pérolas estava à procura de pérolas, então ele encontrou o reino de Deus de maneira intencional. Estava procurando. Agora, aqui provavelmente é um lavrador, estava lavrando a sua terra, e de repente o arado bateu num pote. Ele vai ver o porquê que o arado trancou ali, um pote de moedas de ouro. Ele mexe mais na terra, mexe, e de repente ele descobre que ele, a partir de um momento, de um segundo para o outro, está riquíssimo. O lavrador, ele estava procurando? Não. Achou por acaso? Parece que a gente diz por acaso, não. Jesuscidência. Já ouviram falar disso? Quando o Senhor prepara tudo. Das duas parábolas, tem pessoas que encontram Deus na vida, encontram o reino de Deus, porque estavam procurando. E tem gente que encontra, sem estar procurando. Vou contar uma história minha. quando eu me converti a Jesus, eu estava num retiro de jovens, e eu ia nos retiros, afinal, criado numa família de origem evangélica, mas eu mesmo não tinha minha experiência com Deus, e eu ia no retiro, não para procurar a grande pérola, eu ia para procurar as outras pérolas. Alô, entenderam? Tem até casal se olhando aí, achou a pérola, né? Mas não foi no retiro, nem. Mas eu ia com a intenção, eu vou lá conhecer as meninas, as moças. Essa era a intenção que eu ia nos retiros. Misericórdia. Jovens, vocês não ouviram essa parte aí em cima, tá? E aí, eu ia no retiro, o palestrante lá, o pastor, falou 2 dias. Eu não ouvi nada. Ou se eu ouvi, não entendi. Porque o meu coração estava focado para o outro lado. Terminou o retiro. O ônibus que viria buscar os jovens não apareceu, se atrasou. Daí o pastor disse o seguinte: bom, pessoal, enquanto o ônibus não chega, cada um fica aí do lado conversando com a pessoa do lado, até para não espalhar demais. Ficou uma pessoa do meu lado, era um jovem cristão, pouco mais velho do que eu, que conhecia meus 2 irmãos mais velhos, estudava com eles. E aquele rapaz: tu é o irmão do Cláudio e do Rubens? Sou. Claro que ele sabia que eu era, mas para puxar a conversa. Sou eu. E o jovem me fez uma pergunta assim: ô Paulo, como é que é a tua vida com Deus? Misericórdia, se ele me perguntasse como é que era a minha vida, as minhas intenções naquele retiro, eu poderia dizer para ele. Mas vida com Deus eu não tinha nenhuma. Ia na igreja, mas eu não tinha nada de Deus na minha vida. Ele me fez aquela pergunta entrou, me causou até um mal-estar, viu? Foi um tiro a queima-roupa. Mas eu respondi a ele honestamente, dizendo: olha, meu amigo, eu não tenho vida com Deus. Eu estou aqui nessa reunião, nesse retiro, mas eu não estou aqui. E comecei a falar a verdade, um negócio assim que começou a brotar de dentro. Foram poucos minutos de conversa, talvez 2, 3 minutos. E ele me disse assim: entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, o Senhor fará. E ele acabou de falar isso, chegou o ônibus. Fui para casa. Daquele local, a viagem de ônibus era umas 2 horas. Eu não conseguia pensar em outra coisa, a não ser naquele verso da Bíblia: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Cheguei em casa, me ajoelhei, a primeira vez na minha vida que eu me ajoelhei. Eu me ajoelhei do lado da cama e disse: Senhor, a partir de hoje a minha vida é tua. Encontrei o tesouro, mas eu digo a vocês, eu não estava procurando o tesouro. Vocês viram as 2 situações da Bíblia? O lavrador encontrou, foi assim, acidentalmente, o tesouro. O comerciante de pérolas encontrou a pérola intencionalmente, procurando pérolas. Mas eu não estava procurando. Por isso que a Bíblia coloca as 2 situações. Talvez você, quando encontrou o Senhor, você não estava procurando. E outros estavam procurando as 2 situações. Provavelmente, se nós fôssemos fazer um levantamento aqui, teria muitos, uns desse lado, outros daquele, uns encontraram o Senhor procurando intencionalmente e outros encontraram o Senhor acidentalmente. Bendito acidente, bendito atraso do ônibus. Bom, eu não sei o que Deus ia fazer, mas Deus queria que eu estivesse no reino dele, como quer que todos nós estejamos inseridos dentro do reino dele. Amém, irmãos? Vejam, assim o Senhor está dizendo. O Senhor está nos mostrando aqui, irmãos, que o reino dele é o maior patrimônio. Anos atrás, quando morreu uma das rainhas, também Elizabeth, da Inglaterra, ela chamou o capelão, era o conselheiro dela, e ela disse para o pastor lá: por favor, ele chama de reverendo, reverendo, Ora por mim, reverendo. Eu te dou metade do meu reino para viver mais uns anos. Como se pudesse a gente estender a vida comprando. Quando uma pessoa às vezes está no final, parece que aí ela dá valor para as coisas eternas. Mas que bênção é quando você começa a dar valor para as coisas eternas no início da sua vida. Aos 10 anos, eu encontrei a pérola aos 17 anos, ou encontrei o tesouro. Você encontrou o Senhor com que idade? Não usa a tua vida toda para viver uma vida mundana. Ah, vou aproveitar do meu jeito, vou fazer o que me dá na cabeça, eu quero afinal é gozar a vida. Irmãos, a coisa mais linda do mundo, se pudéssemos a gente se converter com um ano de idade, melhor ainda. Só não dá porque a gente não tem entendimento com um ano de idade. Quanto antes começar, mais tempo você vai consagrar para Deus. O reino de Deus, irmãos, é você andar perto do Senhor, é você obedecer o Senhor. Esse mundo também é chamado de reino. Esse é um reino onde o diabo governa. Eu não tenho dúvida nenhuma. Abre o jornal e você vai ler o que, que o diabo está fazendo. Vê as notícias de televisão, notícias de internet e você vai ver o que o diabo está fazendo. Mas agora, você vai ver na vida das pessoas que andam no reino de Deus, você vai ver o que Deus está fazendo. Amém, irmãos? Quando tem um grande jogo de futebol, tem um grande espetáculo mundano, tem um grande evento de música ou qualquer outra coisa, vai ver quantas ambulâncias estão lá de plantão para socorrer os drogados, os feridos. Vai ver, num jogo de futebol, os comerciantes, tudo tem que baixar as cortinas, chavear, porque se deixar a vitrine ali aberta, na saída toda, a torcida perdedora quebra tudo. Quebra um ônibus, incendeia um ônibus. Agora faz um mega evento de cristãos. Enche um estádio de cristãos e me diz se vai ter uma vitrine quebrada, vai ter um ônibus incendiado. Não vai ter, meus irmãos, porque o povo de Deus descobriu o tesouro. Podemos dizer que o tesouro é Jesus. E nós aplicamos esse tesouro para nós mesmos. Nós usufruímos desse tesouro. Quando você se converteu, se já é convertido, quanto te custou? Porque os dois homens da parábola, tanto a do tesouro quanto a da pérola, ambos venderam tudo o que tinham. Houve uma renúncia de coisas que tinham. O que te custou a tua conversão? Ah, pastor, para mim não mudou nada. Para mim não custou nada. Ninguém debochou de mim. Eu não perdi nada. Eu só tive mais amigos. Então, lamentavelmente, eu vou dizer que você não se converteu. Porque quando a gente se converte, muitos vão virar o rosto para nós. Tem pessoas, irmãos, que ainda hoje me desviam. Também por causa da nossa posição de fé bem clara que nós temos. O nosso jeito de servir o Senhor. Tem gente que eu ando nos corredores, às vezes num supermercado, e eles enxergam lá, o carrinho deles parece que tem um GPS e vai para outro lado. Talvez com você também acontece isso, né? Pessoas te desviam. Pessoas te debocham, pessoas te ridicularizam. Por quê? Porque você está andando com o Senhor. Há um preço a pagar. Quando a gente tem o reino, quando tem o tesouro, tudo o resto é secundário. Inclusive, amizades são secundárias, irmãos. Foi a coisa mais linda que já aconteceu na minha vida, foi encontrar Jesus. Espiritualmente, essa é a grande pérola. Essa que o pessoal deu aí uns para os outros de 60 milhões, isso é troco. Amém, irmãos? É troco, 60 milhões? Uma pérola de 60 milhões é troco, comparada ao reino de Deus. A Jesus, o que Ele te dá, o que Ele faz por ti, aquilo lá não vale nada. A pérola lá de 5 milhões de dólares que a Cleópatra tinha, é uma coisa miserável, comparada ao reino do Senhor. Mas nessa vida, irmãos, tem pérolas naturais. Agora falando amizades, que eu disse antes. relacionamentos, depende se você gosta de um estilo de literatura, de um estilo de música, ou seu pai, sua mãe, seu irmão, ou sogro, a sogra, são pérolas na tua vida, mas, volto a dizer, são pérolas naturais. Você não precisa jogar fora os parentes, amigos, não, quando são amigos que respeitam a tua fé e tudo mais. Mas quando você encontra a super pérola, então os amigos, mesmo parentes mais achegados, eles estão noutro nível, noutro plano. O Senhor está falando aqui de umas prioridades claras de vida. A prioridade número um, máxima, suprema, é Ele. Faça isso. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar. E você vai ver que tudo que tu precisa na vida, Deus vai te acrescentar. Deus vai dar. O Senhor Jesus, Ele disse para os apóstolos que eles não poderiam servir a Deus e ao mamon. Na nossa Bíblia parece que não dá para servir a Deus e às riquezas. Mas eu prefiro que fique a palavra ali escrita na sua Bíblia, mamon. Algumas Bíblias antigas têm mamon. Mamon era um demônio que era o demônio das riquezas no mundo antigo. A leitura que fizemos no início do jovem rico, ele chegou para Jesus e perguntou: Senhor, o que, que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Essa é uma pergunta espiritual. E aí Jesus perguntou a ele: tu conheces os mandamentos? Conheço, eu não mato, eu não roubo, eu respeito pai e mãe. E ele começou a relacionar os mandamentos. E aí o jovem, lá no fundo ele sabia. Ele pergunta assim: Senhor, e o que me falta ainda? E o Senhor diz: vai, vende tudo o que tu tens, dá para os pobres, e depois vem e me segue. Para quantas pessoas Jesus pediu isso na Bíblia? Vai, vende tudo o que tens, depois me segue. Para quantas pessoas Jesus pediu? Só para uma pessoa, que foi esse o moço rico. Prova que isso não é uma doutrina generalizada. Todo mundo tem que vender tudo. Não é isso que Jesus está falando. Aquele moço, o problema dele não era a riqueza. O problema dele era o lugar que as riquezas ocupavam no seu coração. Esse era o problema. Era como um ídolo, o mamon, aquele demônio que o mundo antigo dizia, a entidade que comandava as riquezas. Esse era o problema. Então tinha que retirar isso da vida. E diz que o moço ficou chateado com Jesus, ficou triste: vamos embora. E o Senhor disse: então vai. Se tu não quer renunciar, porque para aquele homem rico, a grande pérola dele não era Jesus. A grande pérola era as riquezas. E esse é o perigo, irmãos, de nós termos as nossas pérolas particulares. Eu tenho visto, às vezes, moças, moços, homens, mulheres, adultos, de repente, está muito bem na fé. Vamos trazer para o mundo dos relacionamentos. E começa um namoro. Um namoro que Deus não aprova. Nem o candidato ou a candidata a namoro, porque não é cristã. Ou também não aprova o tipo de relacionamento que vão aplicar dali para frente. Parecem que esqueceram tudo da fé. Eles vinham vivendo com a grande pérola, com o Senhor, e de repente largam a grande pérola e trocam por uma que eles julgam super pérola, mas é uma miséria de pérola. Eu já vi gente que ficou viúvo, ficou viúva, e era cristão até então, e depois fez loucura. Talvez vocês já viram isso também. Trocar o Senhor por uma pessoa que lhe traria depois grandes problemas, porque não conhecia o Senhor, não queria o Senhor. Cuidado. Ou se você está numa forma de relacionamento ilícito, ou tem algum tipo de pecado e que você até julga aquilo precioso. Ah, mas pastor, essa é a minha pérola. Ou você tem um vício e diz: essa é a minha pérola, não largo isso. Larga, eu te peço, sabe por quê? Porque existe uma pérola maior, melhor, incalculável no seu valor, que é o Senhor Jesus. Sabe quantos anos uma ostra leva para formar uma pérola? Hoje eles têm ostras em cativeiro e eles botam um grãozinho de areia dentro dela. Semeiam um grão de areia no pobre bichinho. Essas ostras de cativeiro, 5 anos para formar uma pérola. Agora, tem ostras do mar, ostras nativas, vamos dizer, que levam de 7, 8 até 20 anos para formar uma pérola. Eu quero dizer, irmãos, vocês, agora trazendo, Jesus é pérola, mas eu também quero trazer isso a vocês, a nós. Nós, aos olhos do Senhor, também somos pérolas. Ele disse, eu sou a luz do mundo. No outro momento, Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Ele agora fala de pérola, eu também quero falar, dizendo, nós também somos pérolas. Algo precioso para Ele, muito precioso. Às vezes, Deus leva anos trabalhando em ti. E você cooperando com Deus. Anos para formar uma linda pérola. Não perde, não joga fora essa obra que Deus vem fazendo em ti. Ah, eu conheci alguém, não ama Deus, mas não me interessa, eu vou me jogar lá. Não faz isso. Ou qualquer outra coisa do mundo, dos negócios, alguém te convida para uma falcatrua. Não faz. Não joga fora a pérola. Não joga fora o reino de Deus. Não joga fora a obra de Deus. Não joga fora. Teve um homem que agora em 2010, lá na Inglaterra, ele era um catador de tesouros, caçador de tesouros. E eles têm um aparelhinho que vão tentando detectar metais nos campos. Onde eles vão passando, eles vão procurando. E o aparelho dele começou a dar um bip, bip, bip, bip, bip. Quando mais perto, mais bip, bip, bip, bip, bip, bip. Opa, está chegando perto. E ele parou ali, escavou um pouco em volta, achou 4 moedas. Mas ele não ficou, vamos dizer assim, satisfeito com 4 moedas. Ele disse, tem que ter mais. E foi escavando, escavando mais fundo. E achou um pote com 52 mil moedas de ouro, que era do tempo do Império Romano, quando os romanos tiveram lá na região da Inglaterra, alguém enterrou um grande pote de ouro. Pode ser que assim traz isso, assim, você já descobriu o reino de Deus, você começou a descobrir as primeiras moedas de ouro do reino de Deus. Os primeiros valores, você já viu alguma coisinha? Que lindo é isso, que bom é aquilo, aquilo tudo do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa, escava mais fundo. Busca mais com teu coração, conhece mais a Deus na palavra, te junta mais com cristãos. Um dia eu disse aqui, eu procuro sempre, irmãos, sempre aprender com quem está acima de mim, com quem tem mais caminhada do que eu. Você também faz isso? Porque se você for só viver com quem sabe menos que tu, com quem busca menos que você, com quem tem menos interesse que você, logo você tem pouco interesse também. Mas se você se aproxima de pessoas que escavam mais, pessoas que já acharam moedas, mas diz, aqui tem mais, vamos procurar mais. Você vai encontrar mais. O tesouro é o próprio Senhor. E diz lá no livro de Colossenses, que todas as riquezas do conhecimento e da sabedoria estão escondidas em Cristo. Todas. O que você precisa espiritualmente, e eu vou dizer mais, e materialmente, está em Cristo. Concorda comigo? Está em Cristo. O Schultz não contou tudo porque não dava tempo mesmo, né, Schultz? Schultz era um menino que veio do interior. Ele contou algumas coisas aqui. Se tornou engenheiro. Batalhou. Teve em grandes empresas em São Paulo. Depois partiu para o trabalho autônomo. Mas um menino que se converteu. Quando nós nos convertemos, nós começamos a ganhar de Deus sabedoria. Quando nossa vida está no Senhor, Deus trabalha para ti. Ele não trabalha por ti, Ele trabalha para ti. Porque não é sentar na cadeira e agora Deus vai mandando as coisas aí. Não, isso não. Porque essa é uma tarefa que Deus deu. Mas o teu esforço sempre será mais recompensado do que o próprio esforço. Deus trabalha em teu favor. Quantos de nós achamos, eu disse, o reino? Quase que por acaso. Outros encontramos o reino procurando o reino. Mas não importa como você entrou no reino. O que importa é o valor que você dá para o reino. Dá a tua vida toda para Deus. Dá mesmo a tua vida para Deus. Quando Deus também te ensina sobre valores, sobre finanças, cumpre a palavra de Deus. Irmãos, eu tenho recebido de Deus muito mais do que eu tenho trabalhado. Porque a graça de Deus alcança nossas finanças. Graça é um bem que Deus te dá muito mais do que você fez. Já tem gente que trabalha, trabalha, trabalha. Não é dizimista, não é ofertante. E as coisas vão vazando pelo meio dos dedos. Vão embora. Ou a pessoa não é obediente. Ela até pode até se esforçar. Mas não vai funcionar. A vida dela espiritualmente não vai prosperar. Você já se perguntou por que uns na igreja crescem? Outros sempre marcando passo e outros vão embora. Por quê? Sabe quem cresce? São os que se entregam de corpo e alma, como dizemos, ao Senhor. Os que crescem são esses aqui, que estão transbordantes de alegria e acharam o tesouro, venderam tudo para comprar o tesouro. Acharam a pérola, venderam tudo para comprar a pérola. É, meus irmãos, quando o Senhor ocupa no nosso coração esse alto lugar, então o Senhor vai derramar bênção na tua vida. E bênção, e bênção, e bênção. Vou contar uma historinha rápida aqui acontecida esta semana. Acho que ninguém sabe. Há um tempo atrás, isso deve fazer uns 5, 6 meses, acho eu. A pessoa que me disse, sabe. Eu fui numa casa fazer uma visita a membros da igreja. E estavam numa condição financeira muito, muito, muito apertada. E quando eu disser muito, muito, muito, tu bota mais muito, muito, muito, muito, muito. Eles se tivessem numa piscina, que se não soubessem nadar, estavam na ponta dos pés e a água aqui, ó. Só para ilustrar a situação. Ao final da visita, orei com eles. Uma das pessoas muito fiel a Deus. Orei com o casal e o Espírito Santo me revelou. Diz para eles que eles vão ganhar 15 mil reais. Eu disse, o que, Senhor? Diz para eles. Senhor, será que eu digo ou não digo? Aí vem aquela perguntinha, isso é da minha cabeça ou é de Deus? Não vem assim, né? Quando a gente está começando a ganhar as coisas de Deus em termos de revelação? A gente quer ser honesto com Deus. E quer ser honesto com as pessoas. Diz para eles que eles vão ganhar 15 mil. Meus irmãos, para entregar aquela palavra, não foi fácil. E eu lhes disse, permaneçam fiéis ao Senhor. Mas numa crise terrível. Permaneçam fiéis ao Senhor. E Deus vai alcançar na mão de vocês 15 mil reais. Jesus, agora o Senhor corre atrás para cumprir isso aí. Bom, o Senhor falou, né? Esta semana a pessoa me procurou e disse, pastor, te lembra que tu falou lá meses atrás? O que foi, irmão? Nem eu não estava mais ligado. Ah, tu falou que nós íamos ganhar um valor. Ah, lembro. Lembrei. Essa semana recebemos. Desafogou. Por que que eu estou contando isso? Quando uma pessoa bota o reino de Deus, você encontrou a pérola e continua valorizando a grande pérola. O Senhor tem compromisso contigo. Seja dizimista, até na crise. Deus tem compromisso contigo. Um dia eu falei aqui sobre dízimo, o assunto nem é esse hoje. Eu estou falando do reino de Deus em primeiro lugar. E eu falei dízimo. E eu disse, muitos crentes quando entram numa crise financeira, o primeiro lugar que eles cortam é aqui no altar. Param de ofertar e dizimar. Um casal veio me procurar e disse, pastor, nós queremos pedir perdão para Deus. Porque nós estávamos entrando numa crise e o primeiro lugar que nós cortamos foi no altar. Se tornaram infiéis e depois querem que Deus seja fiel. Aí voltaram a ser fiéis, porque ouviram aquela palavra. Irmãos, quando você tem compromisso com Deus, Deus está vendo o teu coração, Deus está vendo as tuas atitudes, não só coração, atitudes também, e Deus vai te alcançar tudo o que tu precisa. Não tenha medo de largar tudo para trás. Para cumprir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, você vai ver que esse tesouro que você achou é um tesouro inesgotável. Nunca para de fluir bênção desse tesouro, porque não é um tesouro humano. Eu morei num lugar, uma época, em que um homem só voltou do mato, do garimpo, com 60 quilos de ouro. Um homem. Com 60 quilos de ouro, é um bom dinheiro isso aí, viu? A grama de ouro, se eu não me engano, está o quê? Uns 80, 90? Alguém sabe me dizer? Reais? Então o quilo dá 80 mil, 90 mil. Se fosse 100 mil reais, então ele voltou com 60 quilos, dava 6 milhões. Ficou um mês na cidade. E teve que voltar de carona. O aviãozinho cobrava 5 gramas para levar o passageiro. Teve que voltar fiado, sem pagar os 5 gramas da passagem, porque tinha torrado 60 quilos de ouro. Ah, vocês falam, eu estou vendo, tem uns se olhando. Que loucura. É, quando esse mundo do garimpo é loucura mesmo. Se torra 1 quilo de ouro numa noite. 2 quilos, 3 quilos, numa noite. Se fuma, numa noite também 1 quilo de ouro. Entenderam o que eu falei, né? As riquezas desse mundo, irmão, não é proibido tê-las. Não é proibido. Até nós temos que cuidar o que Deus tem alcançado na nossa mão. Mas nunca podemos deixar isso ocupar o nosso coração. Jamais. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Coloca. E você vai ver o que Deus pode fazer por ti. Por último, quem achou um tesouro, agora falando de coisas naturais de novo, se você achasse um pote de ouro, dizem que tem aí no interior do Rio Grande do Sul, né? Tem as lendas aí, no tempo dos farrapos, das guerras, os fazendeiros enterravam ouro porque vinha as guerras e iam saquear tudo. Então, é possível que tenha. Se você quer comprar um aparelho detector de metais e sair por aí, campo afora, tente. Não prometo que vai achar, né? Talvez os caçadores de tesouros já acharam tudo. Mas se você ganhasse e achasse esse pote, o que é que você faria? Pensa rapidamente aí. Eu acho que você faria algumas coisas que nunca fez. Ah, eu gostaria muito de viajar para o país tal, talvez um país dos teus sonhos. Você iria ou não? Um pote de ouro? Está sobrando dinheiro, uma moedinha paga a viagem, gente. Iria ou não iria? Sim. Ah, eu ia fazer uma casa bem confortável. Você iria fazer uma casa bem boa? Tem muito ouro sobrando, gente, não se preocupa. Ah, eu iria dar uma casa para o meu pai, para minha mãe. Eles nunca tiveram conforto na vida, eu ia ajudá-los. Eu estou criando aqui possibilidades. Você ia fazer isso também para o pai e a mãe? Com certeza. Ah, eu ia ajudar muitos jovens a poderem estudar. Muitos que não têm condições de estudar. Eu ia ajudar eles a pagar os seus estudos. Eu estou tentando pensar o que vocês estão pensando aí. Eu ia construir uma igreja lindíssima. Agora eu, tá? Não sei se vocês estão pensando. Com tudo de bom, com cadeiras confortáveis. E aí nós vimos ajuda, mas tem dinheiro sobrando, não se preocupa. Isso até parece sonho, né? Quando a gente tem um tesouro, a gente quer abençoar outras pessoas. Você tem isso também de sentimento assim ou não? Eu tenho, irmãos, eu tenho mesmo. De poder ajudar muitas pessoas. Ainda que é uma ajuda com sabedoria. Não é sair espalhando dinheiro, não. Não é isso que eu estou falando. Uma ajuda com sabedoria. Semear em terra boa. Pois quando a gente descobre o reino de Deus, que é um tesouro, nós queremos compartilhar isso com todo mundo à nossa volta. Você que descobriu o reino de Deus, você descobriu Jesus, não guarda só para ti. Na Bíblia o Senhor repreendeu um homem que tinha ganhado valores, naquela parábola dos talentos, para um o Senhor deu tipo assim 10 mil reais, para outro 5 mil e para outro 1.000. E aí foi viajar e quando voltou pediu o acerto de contas. E aquele que ganhou 5 disse, olha, está aqui o teu 5 e mais 5 que eu trabalhei e produziu isso. O que ganhou 3 disse, está aqui os 3 e mais 3, trabalhei e produziu isso. E aquele que ganhou 1.000 disse, ah, eu fiquei com medo, enterrei. Está aqui o teu 1.000. E o Senhor lhe disse, servo malvado, servo infiel, tu sabias que eu colho onde não semeei. Tu devias então ter posto esse dinheiro no banco e ganhado pelo menos os juros. Deus não gosta, escuta o que eu estou dizendo. Não está no plano de Deus nós enterrarmos o que Ele nos deu. Não enterra, meu irmão. Deus te deu a salvação? Fala para os outros. Deus te deu perdão? Fala para os outros. Leve esse tesouro para os outros. Deus te deu uma cura na física? Fala para os outros. Leva o reino de Deus. Compartilha o reino de Deus com os outros. Deus tem te abençoado financeiramente? Abençoa a obra de Deus. Abençoa outros. Um dia um irmão me procurou aqui e disse, pastor, eu quero abençoar alguns jovens. Eu quero pagar um curso de inglês para alguns jovens. Legal, né? Eu quero investir em alguns jovens. Tipo assim, escolhe alguns. Ou quem tu recomenda, pastor? É possível que chegue a você, tem condições... Eu quero pagar um curso profissionalizante, um técnico de 1 ano e meio, é 1 ano e meio? Na formação profissional de um jovem, eu quero participar disso. Pastor, nem diz quem está dando dinheiro, só canaliza. Isso é lindo, irmãos. Tem alguém já sonhando com alguém que vai fazer isso aí? Irmãos, muita gente me ajudou na minha vida. Quando eu não podia comprar um livro para meus estudos, tinha um pastor que sempre me dava uma oferta para eu poder comprar os livros básicos. Eu sempre tenho no meu coração um gesto de gratidão a Deus e a essas pessoas que me ajudaram. Mas não é só a gratidão. Agora, a gratidão também, além do sentimento, tem que botar a mão no bolso e ajudar alguém. Isso é gratidão também. Quem tenha recebido bênção no reino de Deus, não pode guardar para si, não pode enterrar, nem pode consumir o tesouro só contigo. Tem que repartir o tesouro, o que Deus tem te dado, sejam coisas materiais, sejam coisas espirituais, reparta, reparta. Mas isso vai terminar um dia, o tesouro espiritual não termina nunca, pode repartir à vontade, quanto mais você dá, mais você vai receber. Mas tem que acontecer isso que estava aqui o Senhor dizendo. Que você encontrou o reino, vendeu tudo. E o reino é o primeiro. O reino é o primeiro. Um dia os discípulos estavam preocupados. Eles estavam recém se convertendo. E começaram a perguntar para o Senhor. Senhor, tá bom. E o que é que nós vamos comer? E o que é que nós vamos beber? E o que é que vamos vestir? Lembram? Mateus capítulo 6. Estão lembrados? E o Senhor disse: busque o reino de Deus em primeiro lugar e tudo isso aí vai ser acrescentado. Os ímpios é que se preocupam com essas coisas. É os ímpios, irmãos. Nós vamos trabalhar, nós vamos cuidar, nós vamos ser responsáveis na nossa profissão, vamos ser os melhores na nossa profissão, mas nós não estamos apegados a isso. Nós temos um projeto de vida muito maior, um projeto de vida que é o reino de Deus, meus irmãos. Isso está no teu coração? Esse projeto, esse sonho de Deus? A pérola já está aí? Está. O tesouro está aí? Está. Então você usa o tesouro. E também usa para si e distribui o tesouro para os outros. Quando eu estou falando de distribuir o tesouro, estou falando de missão. De você ser uma testemunha de Jesus, aonde quer que você esteja, onde você vá. Amém, irmãos? Eu só vou ler o texto bíblico de novo. Vou ler bem devagarinho. Você está com a sua Bíblia aberta? São apenas 3 versículos. Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Tu tem coragem de renunciar? O que precisa ser renunciado, agora falando de pecados, que pode estar no teu coração, renuncia. E quando é pessoas e coisas normais, naturais da vida, que não é pecado, saber deixá-las no segundo plano, porque o primeiro é o Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. E a primeira coisa que antes de orar eu quero te perguntar. Você já achou este tesouro? Você já achou? Se você nunca encontrou Jesus, hoje à noite você pode ter vindo aqui procurando. E pode ter vindo acidentalmente. E eu te falei do tesouro, que é Jesus Cristo. E eu te convido a colocar este tesouro no teu coração. Se você nunca entregou a vida para Jesus, pode fazer isso hoje à noite. É o convite mais lindo que você já recebeu, o mais importante também. E se você quer abrir o coração para Jesus e dizer: Jesus, eu tenho valorizado tanta coisa nessa vida. Tenho gasto a minha vida procurando pérolas pequenas. Mas hoje eu ouvi falar que existe a grande pérola. E você quer largar as pequenas. Ou pelo menos colocá-la, quando é questão de relacionamentos familiares, em segundo plano. Quando é questão de gostos, preferências, em segundo plano. E você viu falar de Jesus e disse: eu quero Jesus. Quer você já esteja aqui frequentando a igreja há mais tempo, quer esteja hoje à noite a primeira vez. Se você quer abrir o coração para Jesus, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus. Eu quero valorizar o que realmente tem valor. Aquilo pelo qual vale a pena viver, pelo reino de Deus. Se você assim o quer, você pode levantar a mão e aí onde você está eu vou orar para você. Daqui mesmo, você pode dizer: eu quero o reino de Deus. Se você às vezes tem uma vida até religiosa, mas não uma vida comprometida com Jesus, se você assim quer, pode dizer: eu quero. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço porque esses queridos amados ouviram nessa noite do tesouro e da pérola. Acharam o tesouro, mas além de achar, precisa pegar o tesouro, e eles estão pegando agora num ato de fé. Entra no coração deles, Senhor, e ajuda-os a te colocarem em primeiro lugar, e tudo vai ser a eles acrescentado. Em nome de Jesus, a vida do Senhor vem sobre a vida deles, e eles tenham paz e compromisso contigo, em nome de Jesus. Você que está com a mão levantada e orando, pode dizer: é assim mesmo, Senhor. É assim mesmo que eu digo. Amém. E a segunda oração que eu quero fazer com você. Pode ser que você já achou o tesouro há muitos anos. Você já achou a pérola e realmente você deu grande valor para o reino de Deus. Mas a rotina, o dia a dia, foi que o pó foi cobrindo a beleza da pérola. Essa joia da pérola, de repente, está lá num canto do seu coração, como se fosse na sua casa uma joia, lá no fundo de uma gaveta sem importância. A joia pode estar no fundo da gaveta, desprezada, mas ela tem valor. Ela tem valor. Leva no joalheiro, ele faz a avaliação e vai dizer: vale tanto. Mas você não estava dando valor. Uma vez Jesus falou lá no Apocalipse para a igreja de Éfeso, uma igreja que combatia os erros, não aceitava o mundanismo. Mas aquela igreja tinha um problema só. Jesus disse: tenho, porém, contra ti, que abandonastes o primeiro amor. É possível que muitos de nós começamos bem com o Senhor, amando intensamente o Senhor, e a coisa foi se tornando rotina e esfriando. E o primeiro amor, aquela paixão, compromisso que tínhamos com o Senhor, foi como que se desgastando. Como que o reino de Deus foi perdendo o brilho. Não que ele perca o brilho, mas nós perdemos aquele apetite maravilhoso que tínhamos pelo reino. Perdemos o primeiro amor. Se você está entre esses que querem dizer: Senhor, eu tenho essa grande joia, que é o Senhor, mas eu não tenho valorizado devidamente. Eu tenho tantas vezes até já posto outras coisas na tua frente. Se você está entre esses e quer renovar o seu compromisso de valorizar de novo e intensamente a grande pérola, então você pode levantar sua mão para Deus, dizer: Deus, eu estou te pedindo ajuda, Senhor. Eu não quero me divorciar de ti, Senhor. Eu não quero ter uma fé medíocre. Eu não quero, Senhor, ter uma fé que só dá para o gasto. Senhor Jesus, quanto o Senhor me valorizou. O que o Senhor fez por mim, especialmente naquela cruz. Eu quero valorizar o teu amor, que não mediu esforço algum para me salvar. Eu quero dar o devido valor novamente. Agora, Senhor, todos que estão levantando as suas mãos para este momento, para esta petição que estamos fazendo, renova em nós o primeiro amor. Você pode estar falando isso com seus lábios, está falando com seu coração. Deus está te ouvindo e vendo. Nos ajuda, Deus. Te peço mesmo, Senhor, como aquele homem que achou o tesouro e foi tomado de alegria. Aquele homem que soube que tinha uma grande pérola num determinado lugar, foi correndo para lá. Juntou todo o dinheiro que tinha, até vendendo suas coisas, porque valia a pena adquirir a maior pérola do mundo. Senhor, vem, Senhor, sobre esse momento. Cria de novo um amor intenso, uma paixão ardente. Cria nos nossos corações por Ti, Senhor. Para que não seja uma fé mecânica, uma fé fria. Vem, Senhor, eu te peço. Te peço por todos nós. Você está pedindo isso para Deus, meu irmão, minha irmã, está pedindo para Deus? Para não tornar comum um tesouro tão, tão especial. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. E te louvamos pela tua presença aqui entre nós. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. E amém, Pai. Amém. Tesouros e pérolas. Tem muita coisa linda de tesouros e pérolas naturais. Tem mesmo. Ladrões fazem de tudo para roubar tesouros, vocês sabem, né? Teve o famoso pirata Barba Negra, que roubava os navios aqui na região do Caribe. Em 2 anos, se tornou o pirata mais rico do mundo. Depois ele foi caçado e assassinado. Tem gente que até hoje rouba bancos, tesouros. Mas o tesouro que eu estou falando hoje à noite, ninguém pode te roubar. Ninguém. Mas você pode perder. Entenderam? Porque tem que ser cuidado esse tesouro. Agora, ao sair daqui, irmãos, falem desse tesouro aos outros. Falem desse tesouro. Obrigado. Porque o tesouro você achou. Você pode usufruir dele. Tudo que Jesus tem para dar, você vai usar. Mas ele não é para ficar só contigo. É para dar para os outros também. Amém? Então, irmãos, quero lembrar vocês. Sempre esse culto é 19 horas. Tragam outros. Tragam outros para serem abençoados. Ou no culto das 10 da manhã. Tragam outros. Sabe que você está no mundo. Não é só para ter uma profissão, nem é só para ter uma família. O objetivo do Senhor é muito maior. E nós vimos que é para você descobrir o tesouro e levar o tesouro adiante. Agora é a hora de levar o tesouro adiante. Ao sair daquelas portas, você tem um tesouro no seu coração, mas precisa ser falado com a sua boca. Amém, irmãos? Eu achei o tesouro, eu achei o tesouro.